tenha filhos, porque Deus viu lá do céu que o grande amor que lhes deu chega bem para a companhia. E assim acontece, eu queria me ir embora, mas acho que chegou uma pessoa muito especial também aqui à nossa emissão, e uma pessoa que tem um coração enorme e que eu envio desde já o meu enorme abraço e carinho para a Sílvia. Sílvia, eu ia fechar a emissão, mas não posso, tenho que dedicar uma música. E como não tenho nada de Viana aqui ao pé de mim, vamos ter que ficar com um tema que de certeza tu gostarás, que é exatamente o Até ao Verão da Ana Moura. Desfruta e eu voltarei para encerrar a emissão depois. Até já! Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória. Bem ou mal. assim aconteceu, um tema dedicado à Sílvia e, no fundo, a todos os portugueses que anseiam por um verão como deve ser. Vou-me, portanto, despedir. Não vou colocar mais nenhuma canção, a não ser esta excelente que sempre me acompanha, do António Cheinho, do Rio. Queria apenas dizer que adorei estar convosco, espero que tenham desfrutado, espero que se divirtam nesta quinta-feira de luxo, que é o Dia Mundial da Rádio, e amanhã, que é o Dia São Valentim, portanto, espero que se divirtam, que desfrutem e que me acompanhem das próximas vezes, bem como aos outros locutores e aos excelente staff aqui da Rádio Vozes Portuguesas. Eu vou, portanto, andando para a semana toda de férias, mas dia 26 de Fevereiro conto voltar para vos brindar com mais uma excelente, excelente emissão, porque vocês merecem. Todos nós merecemos. Obrigado, diáspora portuguesa. Obrigado, família. Obrigado, staff. Obrigado, músicos. Obrigado, toda a tecnologia que nos possibilita estarmos perto, juntos, contentes e felizes. Ok? Assim vai o meu enorme abraço. E fiquem muito bem. Divirtam-se. Até sempre. Até breve. C.C. Olive, diretamente dos estúdios de Munique, com a sua Quinta de Luxo.